uma média de 4 horas de 2, alternando com fim. Ok, agora sim, alto e claro. Copiado, está livre o táxi pelo o pátio. E Índia, chame pronto, não pode esperar não, no zero até a decolagem. O ajuste é 1015. Sim, Matheus, quanto a Índia, pátio em Índia, posso falar pronto, pistão no zero, estado 1015, está 3601. Pronto, 3601. Gente, tá 3601, livre a decolagem, dá no zero. O vento é variável com 1 nó, tá 3601. Afirmativo, autorizado a alinhar e decolar pista 10, tá 3601. Tan 3601, decolado ao 07, chame o controle, 1208, Voyage. 8, bom dia, bom trabalho, Tan 3601. Salvador, muito bom dia, Tan 3601, cruzou 2400 para o 360 na DAEL. Bom dia, Tan 3601, contato radar, sumi manter o nível 360, o DAEL está presente. DAEL está presente, Tan 3601 para o 360. Salvador, bom dia, Oceaner 6251, com a informação Delta. Oceaner 6251, bom dia, pronto para cópia? Pronto, cópia, Guarulhos, o 6251. Ok, Oceaner 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, via peso Luna 6 até Belo Horizonte, após Trive e após Poços de Caldas. Decolagem é da 1-0 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar já a peso Luna 6. O controle 120, decimal 8, acione 5107. Gente, é o Channel 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, via peso Luna 6, próximo. Bravo, Hotel Zulu, Voa Trivi e Poços. Decola da 1-0 com primeira curva direita, na saída da El, direção Leda, Leda, Voa Bridge, Voa Bridge, Aperto Zulu no meio. O controle é 120, décima 8, transformador é 5107. O Xenar 6251. O Xenar 6251 está correto, chame pronto para o pushback e assinamento. 6251. 3601, agora com Recife, frequência 251, alterne 3325, bom dia. 251-3325 com Recife, são 3601. bom dia, Oceaner 6251, tá no 11, para, puxa, tá lá. Bom dia, 6251, tá autorizado, e chame táxi.